peço durante a passagem do ano. Mais compreensão, mais amor entre os seres humanos. Que haja em cada coração mais harmonia e união, pra gente poder merecer seu olhar soberano. Meu Deus, ensina aos homens de boa vontade formar a corrente no elo de fraternidade, pra gente poder enxergar sua luz, não ver mais seu filho pregando na cruz e ver nosso mundo repleto de felicidade. Vamos todos fazer nosso sonho se realizar. Ninguém deve passar pela vida sem acontecer. O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar. E é por essas e outras que a gente tem que agradecer. Obrigado por sua presença em nosso caminho. Já sabemos que a vida não morre, que nada é em vão. Nós já temos certeza de que não estamos sozinhos. Obrigado por ter guardado no seu coração. Meu Deus, nós queremos um mundo sem violência. Põe na cabeça dos homens mais consciência, que haja mais respeito pela vida e paz no coração. Meu Deus, ilumina o caminho da nossa existência. Meu Deus, segura bem forte na mão das crianças. São elas a voz do futuro, a nossa esperança. A gente acredita no mundo melhor, com sua presença ao nosso redor. Quem anda com fé e confia sempre alcança. Vamos todos fazer nosso sonho se realizar. Ninguém deve passar pela vida sem acontecer. O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar. E é por essas e outras que a gente tem que agradecer. Por sua presença em nosso caminho, já sabemos que a vida não morre, que nada é em vão. Nós já temos certeza de que não estamos sozinhos. Obrigado por ter nos guardado no seu coração. Vamos todos fazer nosso sonho. Ninguém deve passar pela vida sem acontecer. O sol nasce pra todos, ninguém vai ficar sem brilhar. E é por essas e outras que a gente tem que agradecer. Obrigado por sua presença em nosso caminho. Sozinho.